No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, comercial de máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. Parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltam 12 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, aos municípios que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira muito fria. Olha, a mínima foi de 1 grau, máxima prevista para hoje 15 graus. Aqui no centro da cidade, 8 graus já a temperatura, portanto não é aquele frio todo. Mas é incrível como vai ter oscilação de temperatura durante a semana. Eu vi aqui, as mínimas podem chegar a 0 grau. Ah, não, me equivoco, a mínima foram 5 graus hoje e para essa semana até 0 grau a temperatura. Portanto, uma semana muito, muito fria. Hoje até pode ter garoa ainda na parte da manhã e à noite. E olha, em relação ao governo federal, o pessoal corre agora para tentar meio que resolver um mal entendido. Se 14 mil cargos podem ser compreendidos como mal entendido, ao mesmo tempo em que o presidente interino Michel Temer teve o que ele considerou uma vitória, né, do governo na Câmara, ele conseguiu aprovar por maioria qualificada a desvinculação de receitas, então ele vai ter mais flexibilidade. Muita gente discordou, achou isso um absurdo, mas isso efetivamente vai dar mais flexibilidade para ele gerir esse rombo nas contas públicas. Ele teve essa vitória, mas de uma outra forma deu um tiro no pé, porque ele conseguiu aprovar na mesma leva, falando em austeridade do governo, na última quinta-feira, numa mesma sessão, primeiro, o reajuste salarial dos servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário. A medida deve tirar dos cofres públicos quase 53 bilhões de reais até 2018. Um terço, digamos, do que se chama o cheque especial dos cofres públicos. E, em sequência, os deputados aprovaram a criação de 14.400 arredondando cargos públicos federais, que são 3 vezes mais cargos do que ele prometeu cortar, que seriam os 4 mil cargos de confiança. E então, essa foi a questão. Nós ficamos perplexos a partir do final da semana. Que coisa mais estranha é essa, né? Eu sempre uso aquela analogia, o que a mão direita faz, a esquerda não vê. É complicado entender isso. O que aconteceu? Aí o líder do PMDB na Câmara, o deputado Baleia Rossi, de São Paulo, disse que o Senado vai revisar essa chamada pauta-bomba. Permanece o aumento do salário, mas essa história dos 14 mil cargos deve rodar, deve ser anulada. Se isso não ocorrer, se o Senado aprovar os 14 mil cargos, aí o próprio Temer, ele vai vetar a proposta. O que que aconteceu? Disseram os parlamentares que essa proposta não tinha sido percebida nem pela assessoria parlamentar antes de ser aprovada. Ela veio embutida num projeto de lei que concedia reajuste aos servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Só que embaixo tinha uma linha que dizia, e cria mais 14.500 cargos públicos, né? E os deputados, ninguém viu. E todo mundo aprovou o reajuste dos servidores da Zona Franca e junto criou mais quase, sei lá, 14.500 cargos aqui. Então, a questão é disso ser revisado. O PMDB garante, mesmo tendo sido um projeto encaminhado, não passa. Não vão haver esses novos 14 mil cargos, mas sim,

Axé, Rede de Farmácia São João, a certeza dos melhores preços. Confira nossas ofertas. Fralda São João, todos os tamanhos, somente R$13,99. Kit shampoo e condicionador Miele Gold, R$11,99. Manteiga de cacau São João Rolon, apenas R$2,99. Toalhas umedecidas Pompom com 50 unidades, R$4,99. Rede de Farmácia São João, aqui tu e toda a família sempre compram bem. Quer um mês repleto de ofertas especiais? Aproveite o mês de aniversário da Berlanda. Preparamos produtos em até 25 vezes para você aproveitar. Confira: centrífuga Miller, 3 quilos, só R$ 28,90 mensais. Lavadora Consul, 11 quilos, R$ 99,90 mensais. Micro-ondas Filco, 22 litros, em 25 vezes de R$ 26,90. Continue celebrando e fazendo parte dessa história com a gente. Berlanda, 25 anos perto de você. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Notícias em um minuto. Para evitar o desperdício de alimentos, pode virar lei em Santa Catarina a proposta que incentiva restaurantes, supermercados e empresas do setor a doarem os gêneros alimentícios que não forem utilizados. O projeto em discussão na Assembleia Legislativa determina que a doação seja destinada a entidades públicas ou privadas de assistência social e segurança alimentar. As entidades doadoras e receptoras deverão seguir padrões nacionais e internacionais que garantam a segurança dos alimentos durante a produção, transporte e distribuição. Distribuição para consumo. E os deputados analisam também a proposta que obriga os fornecedores de produtos para a merenda escolar a estamparem de maneira visível a data de validade na embalagem. A informação deverá ocupar pelo menos 1/4 da face em que será impressa. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quando você dá esmola, você tira a oportunidade de estudo, alimentação, diversão e até mesmo de uma profissão para muitos chapecoenses. Participe da campanha Não Dê Esmola, proteja o futuro e ajude a garantir um mundo de novas oportunidades para nossas crianças e adolescentes. Não Dê Esmola e proteja o futuro. Uma campanha do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Prefeitura de Chapecó. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Nove horas, um minuto, quero dar bom dia ao deputado estadual César Valduga, PCdoB. E Valduga, nesse bom dia, como faço com todos que passam aqui pelo Estúdio Condá, a pergunta primeira é: que leitura faz do momento que o Brasil vive? Né? Um presidente que assumiu, fazia conta aí dia 12 de maio, então não tem 30 dias que o Temer assumiu. E a gente com aquela pressa, com aquela vontade, que é o que eu digo, independentemente de quem estivesse à frente, que faça dar certo, né? Que faça a gente ter um pouquinho de esperança e de melhora. Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel. Bom dia, Miriam, que me acompanha aqui. Bom dia aos ouvintes do Estúdio Condá. Bom dia também a toda a população de Chapecó, mas também toda a região. O programa é ouvido em toda região do nosso querido oeste de Santa Catarina. Dizer que a gente traz aqui um sentimento das ruas, né? da população, porque eu sempre estou muito presente nos municípios, muito presente nas comunidades. Ontem mesmo eu estive na Cachoeira, aqui no Santa Bárbara, no Passo dos Fortes, lá no Colato, e gosto muito de ouvir a população, gosto de estar em contato, né, junto com o povo. E sem dúvida nenhuma aí você consegue detectar com mais propriedade não só o sentimento desse deputado, mas o deputado daqueles que acompanham a nossa trajetória e acompanham todo esse cenário político, tanto a nível nacional, a nível estadual e também a nível municipal. Então a gente acaba absorvendo e, enfim, tendo um diagnóstico mais completo do sentimento do povo do atual momento que a gente vive, Raquel. Então esse raio-x aqui que quero te passar, que é claro que há um sentimento de uma tristeza muito grande do que está acontecendo no Brasil, por diversos aspectos. Uma, pela questão do próprio, da luta aí pelo Estado Democrático de Direito, que é uma questão muito importante, que a gente também tem que estar presente e sempre também tem que estar debatendo. A própria questão da nossa Constituição, da forma que muitas vezes ela é interpretada, né, perante os juristas, né, a nível nacional, que são várias interpretações, e aqui você mesmo, múltiplas, exatamente aqui mesmo nesse debate, tu fez, enfim, diversas intervenções, aqui tiveram diversas autoridades, né, do conhecimento jurídico principalmente, e também dos nossos legislativos, deputados, vereadores, enfim, e que consegue apanhar esse todo. Mas a gente, diante aí também dessa mudança que aconteceu no decorrer dos últimos 20 dias agora, ou seja, três ministros, né, ou seja, um efeito dominó. Então, o que a gente pensa de tudo isso? Né, a gente pensa o seguinte, que é muito lamentável estarmos vivendo esse momento que o Brasil está presenciando agora. Essa crise política, principalmente, daqueles que deveriam ser exemplos para todos nós brasileiros. Nós acompanhamos e estávamos aqui falando, quando da votação do impeachment da presidente Dilma, da forma que os nossos representantes se postavam na hora de votar, dizendo, eu vou votar pela minha nona, pela antena parabólica, ou lá pelo vô, pela avó, pelo meu filho que vai nascer. E o Brasil? E o Brasil, como é que fica, né? Naquele momento, como é que fica o Brasil? Olhando as prerrogativas da legalidade, da constitucionalidade, e passado tudo aquilo, agora, seja três ministros, enfim, um governo que foi também composto por ministros que aí está mostrando, né? Ou seja, desembarcados já vários diante do envolvimento em corrupção. E diga-se de passagem, Raquel, aqui resumindo, e até porque eu não respondo por esses, pelos corruptos, eu não vou responder pelos atos daqueles que roubaram, daqueles que usurparam o Brasil, não vou responder pelos atos, eu só digo o seguinte, que, enfim, os corruptos têm que ser presos, têm que ser devidamente, né, conduzidos ao local que realmente, nesse momento, eles deveriam estar, é na cadeia. Quem roubou tem que estar na cadeia. Defendo o Estado Democrático de Direito, defendo a democracia, defendo a Constituição. Mas esse é o meu sentimento, né, meu sentimento agora, né, enfim, outros ministros que estão sendo investigados, né, não ministros, mas o quadro que foi composto, e é lamentável, enfim, que tenhamos pessoas que foram indicadas e que estão, né, sobre a investigação, né, a investigação da Polícia Federal, e diga-se de passagem, doa quem doer, os corruptos têm que ir para a cadeia, têm que passar o Brasil a limpo. tem que passar o Brasil a limpo, agora sempre presente, né, que nós temos uma Constituição, que nós temos que fazer a luta pelo Estado Democrático de Direito e temos que defender sim a democracia. Quando você fala em tristeza, em luta pelo Estado de Direito, em luta pela democracia, foi golpe então no seu entendimento? Tem que ser restituída a ordem no sentido de que ela foi quebrada ou que a lei não foi observada? Porque o PCdoB, a gente sabe, ficou junto com a Dilma até o final, denunciando e usando sim a palavra golpe, dizendo que o Brasil sofreu um golpe. A gente já tem, o próprio Valduga disse, quantas leituras nós tentamos multiplicar aqui, quantos entendimentos. O seu entendimento é de que foi praticado um golpe? Raquel, com relação à questão da presidente, enfim, né, não se conseguiu até então provar nada, né, aquilo que eu falo. Ou seja, teve deputados envolvidos em corrupção, que estão envolvidos, eles têm que ser punidos, né, exemplarmente, dentro da forma da lei. Né, doa a quem doer, doa a quem doer. Enfim, com a presidente não conseguiram comprovar nada e diga-se de passagem, ou seja, quando se apura uma acusação, isso tem que ser apurado, tem que ser investigado, e se realmente a pessoa está envolvida, ela tem que ser punida exemplarmente. É a mesma coisa quando acontece com alguém aqui, todo mundo tem o direito à defesa. Todos temos o direito à defesa. Agora também, né, não se pode punir, né, autoridades ou pessoas que, enfim, não estejam envolvidas. Agora, as envolvidas, essas, desde que comprovadas, elas têm que ser punidas dentro da forma da lei. Então, no caso, só para a gente fechar, porque, claro, eu entendo e é o sentimento que todo brasileiro tem. Não é possível que a lei valha para algum e não para outro. Exato, se houve erro, esse erro tem que ser punido. Mas você concorda com a linha do seu partido? Se tivesse lá em Brasília, teria votado não a continuidade do processo de impedimento. No seu ver, a Dilma deveria continuar governando o Brasil. Raquel, é o seguinte. O governo que está aí foi eleito democraticamente. O vice-presidente, ele foi eleito para ajudar a governar o Brasil também. Sim. Como também os ministros, né? Os partidos que compunham o governo, né? Eles têm obrigação de ajudar a governar o Brasil. E a oposição é muito importante para a democracia. É importante que os deputados ou os vereadores usem das suas prerrogativas de legislar e fiscalizar todos os atos do Poder Executivo. E se o Executivo falhar, né? Falhar, ele tem que ser punido. Se o executivo falhar, tem que ser punido, mas dentro da forma da lei, dentro da questão da constitucionalidade, da legalidade. Então, a gente faz essa defesa, né? Eu particularmente faço essa defesa, né? E pela luta do Estado Democrático de Direito, pela democracia, doa a quem doer. Bom, isso dito, você falou em tristeza, em falar com as pessoas e sentirem as pessoas tristes. Eu entendo que a tristeza é em decorrência dessa decepção que a gente tem com a classe política como um todo. Eu interpreto aqui, mas aí o deputado me corrige, né? Um sentimento de tristeza. Compreender o sentimento de expectativa, eu falo em relação, por exemplo, ao pequeno, ao médio, a quem perdeu o emprego. Na semana passada, por exemplo, a gente noticiou aqui, consequência da crise econômica que o Brasil passa, a Canguru, uma empresa que tinha tradição em Chapecó, fechou as portas. 100 pessoas perderam o emprego. Então, multiplica por 4, são 400 pessoas que estão sem ter o seu ganho, essa conta média que a gente faz, que cada empregado ali fosse um chefe de família. O sentimento que prevalece é tristeza pela crise, é tristeza pela decepção da classe política, ou dá para dizer, não, vamos dar uma chance a um governo interino, até porque a gente realmente não compreende Brasília, a gente não sabe o que nos espera, pode ser até que a Dilma volte. Eu já ouvi falar, olha, não só ela volta, como além de voltar, ela mesma vai trazer a ideia das eleições gerais. A gente escuta de tudo, Valduga, mas esse seu andar, esse seu estar junto com a população, como é que se explica essa tristeza citada aqui? Essa tristeza... É um momento de esperança ou é mais um momento de luto mesmo? Exato, Raquel, porque é o seguinte, o que que se acompanha, o que que as pessoas falam? Tem muitos que apostam no quanto pior, melhor. Isso não pode acontecer, né? O Brasil tem que avançar, o Brasil merece ter representantes que façam políticas avançadas, acima de tudo, inteligentes. Não podemos criar uma crise política, né, para desestabilizar o Brasil, para apostar, né, que não dê certo. Não podemos fazer aqui, nem em qualquer lugar do mundo, isso. Porque quem acaba pagando essa conta, e quem está pagando essa conta agora é o povo brasileiro, é o povo chapecoense, né? é o povo chapecoense. E acaba, enfim, influenciando essa crise política na economia, sem dúvida nenhuma. Né? Porque hoje a economia ela está interligada no Brasil todo. Né? A Bolsa de Valores, enfim, as relações comerciais, essas acabam atingidas diretamente em função da crise política e da forma, muitas vezes, né, como ela é direcionada. Ou seja, um governo nomeia seus ministros confiando neles, como confiou também a presidente no seu vice. Né? Inclusive, por um período ele assumiu a Casa Civil, ele estava com a caneta e a tinta na mão. Então, vários partidos lá compunham um ministério, todos, de diversos partidos aqui eu estou falando, não estou falando nem de um e nem do outro, falando de todos aqueles que compunham o governo. Então, nós não podemos aceitar nos dias de hoje de partidos, enfim, de lideranças, aqui eu falo liderança, que é posto no quanto pior, melhor. Nós não podemos, enfim, ser intransigentes, os políticos não podem ser intransigentes a tal ponto, né? De fazer com que o povo brasileiro pague a conta da inconsequência, né? Pela falta de sentimento público de muitos, inclusive. Pela falta de sentimento público de pensar, acima de tudo, no povo brasileiro e no nosso Brasil. Então, nós não podemos, né, mais conviver com essas práticas do quanto pior, melhor. Quando você compõe o governo, você tem que ajudar a governar. Você tem que ajudar a fazer com que dê certo o projeto que foi apresentado. Porque quando, né, quando a gente participa de um processo eleitoral, a população avalia, além das propostas, mas é o que também, né, eles colocam para a nação brasileira. Né? Enfim, a saúde, onde que se discute a questão da educação, onde que se discute a questão da infraestrutura, e o povo, né, vai pela melhor proposta. Então, essa proposta, né, que foi apresentada foi a vencedora. Então, a proposta do Partido dos Trabalhadores. Exatamente, composta por diversos partidos, não é só o Partido dos Trabalhadores, diversos partidos que compunham o próprio PMDB, o próprio PDT, o próprio PCdoB, enfim, tantos partidos que compunham esse projeto. Você tem coisas erradas num projeto, tem que acertar. Pois é, tem que acertar. E acertar muita, é aquela história, entendeu? O carro vai andando, mas tem que consertar o pneu com o carro andando. O Brasil não pode parar, né? Então, os nossos representantes não podem ser intransigentes ou inconsequentes, né, a tal ponto de apostar no quanto pior é melhor. Então, nós temos que fazer com que o Brasil entre nos eixos do desenvolvimento, e isso é uma responsabilidade principalmente daqueles que nos representam lá em Brasília, dos deputados federais, dos senadores que a gente elege, né, do presidente, do vice-presidente, afinal de contas, todos deveriam estar irmanados junto com o só objetivo de representar bem o povo brasileiro, de fazer a nossa economia andar, de investir em saúde, de investir em educação. Olha, é uma situação complicada. Eu peço aqui porque o Valduga é uma liderança política, é um futuro candidato ao governo de Chapecó, e a gente tem que ter muito claro o entendimento de cada um, o pensar de cada um, né? É uma situação que a gente não sabe como termina efetivamente, podemos ser surpreendidos. Muitos apostam na continuidade do Temer, que ele permanece, acaba assumindo, apostam no impedimento da Dilma. Muitas pessoas dizem não, pode ser que mude-se o pensar no Senado, que o entendimento seja outro, que se entenda que a Dilma não cometeu crime e deve continuar governando. Mas a palavra liderança, ela não é uma palavra vã. Líder é quem chama, é quem lidera, é quem aglutina formas de pensar. Então, esse líder, eu acho que ele tem a obrigação de explicitar muito claramente o que é que pensa, como entende, falar aos seus liderados, conquistar talvez novos pensares e assumir posições. Né? Não é, o que não dá é aquele sentimento de, olha, estou aqui, estou lá, porque isso vai refletir diretamente. Eu ouvi hoje de manhã o Pedro Viana falando, eu vou chamar o intervalo e a gente mergulha nisso, mas eu vi o Pedro Viana falando e fazendo um resumo muito didático das possibilidades de candidatura. E aí vem algumas coisas do tipo, o PMDB não coliga. E não coliga com quem? Por exemplo, não vai coligar com o Partido dos Trabalhadores aqui em Chapecó. A princípio, eles adiantam isso. E também não vai coligar com o PSB do Luciano Buligom, porque também não comunga com essas ideias. E aí começam as dúvidas, com quem é o Melinho? Esse movimento que aconteceu em nível federal, ele vai refletir nessas eleições agora? Ou todo mundo vai passar a borracha porque o que está em perspectiva não é o que passou, é o que está por vir, que é a eleição estadual?

Vai dar para separar crise nacional, crise de pensar, descrédito em todos os níveis e ainda assim manter a cabeça em pé e dizer, não, vamos lá, que temos que, os problemas acontecem no município e é no município que se resolve? Muito bem, Raquel. Raquel, a população chapecoense, eu vejo que também é de diversos municípios, não só de Chapecó, mas também de tantos outros, onde que traz uma tônica principalmente de construir uma gestão que seja colaborativa e propositiva. A população tem um sentimento muito grande, que quer o novo e quer renovação. E, acima de tudo, que consigamos construir uma proposta que ela seja bastante suprapartidária. Né? Construindo um plano de governo, principalmente ouvindo o setor produtivo, o setor empresarial, as comunidades dos bairros do interior. Enfim, é esse o DNA da nossa proposição. Primeiramente, de ouvir, construir uma proposta, ouvindo as demandas, né, do povo chapecoense, mas também construindo junto com aqueles que estarão conosco nesse projeto de lideranças que têm esse entendimento, que consigamos construir uma proposta que seja acima dos nossos partidos. Fazer uma política moderna, fazer uma política avançada, construir um projeto inteligente, né, à altura do nosso povo chapecoense. Queremos apresentar à sociedade uma proposta de governo que vá de encontro às principais necessidades das pessoas, né? O nosso mandato já é feito pelas pessoas, e é pensando nas pessoas que apresentaremos um projeto alternativo, um projeto à população chapecoense que realmente traga esperança. Nós estávamos falando sobre a questão da conjuntura nacional anteriormente, e a gente percebe que tem um sentimento de... Há um desalento. Aonde que eu vou buscar? Né? Eu quero esperança ainda. E é possível, nós temos esperança, porque também nós temos lideranças sérias nesse município. Então, é nessa construção, é nesse caminho que nós queremos buscar, ou seja, uma gestão que seja pública e que promova, acima de tudo, a dignidade humana, que as pessoas sejam importantes nesse processo, que as pessoas se façam parte da construção de um projeto que nós queremos para a cidade, sobre a ótica do desenvolvimento econômico, geração, emprego e renda, né? Sobre a ótica de nós termos mais qualidade de vida, olhando a questão da mobilidade urbana da nossa cidade, olhando sobre a questão da segurança pública, olhando sobre a questão da saúde de nossa cidade. Queremos construir essa proposta junto. Estamos construindo. Inclusive, na semana passada, nós tivemos um ciclo de debates trazendo como tema saúde em nosso município, onde que esteve conosco nada mais que o presidente nacional do Conselho Nacional de Saúde, para a gente ter um raio-x, um panorama sobre a saúde, né, no Brasil, e o que nós podemos fazer de mais avançado aqui na nossa cidade. Olha, então, eu tive a grata satisfação de entrevistá-lo, Ronald, né? O Ronald. Ele esteve aqui, passou pelo programa. Eu senti também nele, se o gancho é saúde, né? E justamente existe essa gradação, né? O que, que cabe ao governo federal, ao estado e aos municípios. E ele concordou comigo, ele disse, nós temos uma postura muito crítica em relação a isso, mas é o decréscimo. O governo federal, cada vez, quanto mais arrecada, menos repassa, aumenta a atribuição para o governo do estado e aumenta ainda mais a atribuição para o município. E como a regra do jogo não muda, vai dar para animar a população e dizer, olha, nós temos aqui um bom plano de saúde, se ao mesmo tempo não há caixa para isso, pelo menos é o que se ouve o tempo todo. Os municípios já estão passando da casa dos 20%, vão chegar a 30% do comprometimento do orçamento só com saúde, para meio que manter o que tem. Nesse contexto, dá para ter uma sacada inteligente ou interessante, ou que subverta a ordem e diga, não, peraí. Dá para tirar de outros pontos e dá para melhorar a saúde em nível de município? Raquel, eu na semana passada eu estava em Joinville, visitei lá o prefeito Udo. Sabe quanto que Joinville investe na saúde? Eu fiquei impressionado, 43% do orçamento do município é investido na saúde. Saúde não é doença, não é só doença. Saúde é você investir em programas sociais, saúde é investir em habitação. Será que Chapecó tem um programa de habitacional da nossa cidade de Chapecó, a não ser o programa nacional? Nós não temos. Qual o nosso déficit de habitacional no município de Chapecó? Qual que é o nosso déficit habitacional no município de Chapecó? É elevadíssimo. Passa de 7 mil. Passa de 7 mil, Raquel. Ainda tem pessoas que moram às margens dos rios e que acabam depois ficando doentes, né? As condições de vida, né? E isso acaba refletindo na saúde das pessoas. Então, nós precisamos enfrentar os problemas detalhadamente e criar perspectivas, né? Sobre a forma de fazer um governo planejado, né? Uma proposta bem elaborada, né? Porque nós sabemos que sem econômico não faz o social. Economia, Raquel, não existe milagre. Pois então é. Nós temos que buscar outras formas de viabilizar os investimentos da nossa cidade. Como nós vamos buscar os nossos recursos? É tão fácil, é tão simples. E digo mais, é fácil. É uma questão, Raquel, de gestão. É uma questão de gestão. Até porque eu sempre falo que na vida pública não cabe mais mentes cansadas para administrar a coisa pública. Não cabe mais. Nós temos que simplificar as coisas. Muitas vezes dificultam, porque as coisas são simples, mas muitas pessoas, muitas vezes, acabam dificultando uma coisa que é tão simples. Nós temos que simplificar. Como é que dizem os contábeis, né? Nós temos que ser mais tangentes. Tangentes e não intangentes. Precisamos ser eficientes, precisamos, enfim, ter esse sentimento e buscar, junto com a população chapecoense, um governo que seja construído junto com o povo. Nada melhor do que você ouvir, né, as pessoas. Então, nós estamos nos propondo, enquanto pré-candidato, né, no município de Chapecó, de construir essa nova alternativa. Eu pergunto, mas como você vai buscar os recursos para Chapecó? Chapecó tem uma arrecadação aproximadamente de 2 milhões de reais dia. Um orçamento de 750 milhões, né? 750 milhões ano, né? Então, e nós acompanhamos, enfim, que dependemos muito de fazer financiamento, empréstimos para fazer qualquer investimento aqui na cidade. Opa, vamos ter que fazer uma construção, um asfalto, opa, vamos buscar empréstimo. Sim. Mas será que a nossa arrecadação não é o suficiente para a gente poder dar conta das coisas do município sem precisar fazer empréstimo? E a gente otimizar mais os nossos recursos? Aqui vou colocar um exemplo. Será que nós precisamos contratar uma empresa para fazer de fora, para fazer projetos para a nossa cidade? Saber que nós temos engenheiros competentes que são funcionários de carreira da nossa prefeitura? Nós temos aqui na nossa cidade a Associação dos Engenheiros, nós temos aqui na nossa cidade as universidades, que tem a iniciação científica, principalmente, que pode ser aproveitada. Nós temos profissionais aqui na nossa cidade competentes para fazer projetos. Nós não precisamos buscar isso de fora. Sobre a questão dos resíduos aqui da nossa cidade, que vai até o município de Saudades. Será que nós não temos condições de construir um aterro sanitário? Né, um aterro sanitário e gastar menos, em vez de que levar todo dia lá para o município de Saudades o lixo que é coletado aqui na nossa cidade, que custa aí aproximadamente 18 milhões de reais por ano. Com a metade disso a gente faz um aterro e o resto a gente economiza. Onde que a gente pode investir na saúde? Onde que nós podemos investir na educação? Onde que a gente vai poder investir na mobilidade urbana? Quer dizer, será que nós precisamos? A gente tem orçamento para isso? Porque é curioso como são contraditórias as falas, né? A gente é muito adestrado no sentido de que, olha, não tem dinheiro, é época de contenção. O mercado vive isso, o privado vive isso, né? E o público replica essa fala, diz, olha, o governo federal fica com tudo, eu dei o exemplo da saúde, e força muito o município a se comprometer com o que já não tem mais condição de se comprometer. Dá para subverter e dizer, não, espera aí. com o que se arrecada é possível fazer mais, é possível fazer melhor? Isso poderia ser uma bandeira? É gestão, Raquel. O grande problema de muitas administrações é a questão de gestão. De gestão. Eu digo aqui uma coisa a mais. Será que nós precisamos ter tantos cargos de confiança comissionados na prefeitura? Não digo só aqui, mas em tantos outros lugares, em tantas prefeituras que vivem dificuldades. Nós temos que nos adequar, né? Por isso que eu sempre defendi que nós ocupemos os espaços técnicos com pessoas técnicas. Nós temos pessoas concursadas na prefeitura e temos que valorizar o servidor público, né? Promover essa dignidade humana, acima de tudo. O funcionário de carreira é o maior patrimônio que Chapecó tem. E esses têm que ser cada vez mais qualificados. Nós não precisamos buscar, enfim, aquela mundeira, muitas vezes, de cargos de confiança ou comissionados, não digo só aqui, mas em todos os outros lugares, saber que nós temos funcionários competentes e concursados para exercer determinada função. Por isso que eu defendo, pessoas técnicas ocupando esses espaços técnicos, esse avanço que nós temos que ter, enfim, na política, nas gestões públicas, né, valorizar os técnicos, enfim, diminuir também. Será que nós não podemos diminuir as secretarias que estão aqui no município de Chapecó e como também em tantos outros municípios? Dá para diminuir, tem que enxugar, nós temos que nos adequar à atual economia. Se nós ganhamos 100, né, se o município arrecada 100, vamos gastar, né, 30 em determinada coisa, vamos fazer sobrar 70 para fazer investimento em saúde, fazer mais creche, fazer educação, né, fazer mais qualidade de ensino na nossa cidade, fazer investimento. Pergunto aqui, nós temos uma usina de fazer asfalto. Me lembro que em outras administrações passadas se fazia 1 quilômetro por dia de asfalto. Esse trecho que vai até a RBS TV, por exemplo, foi feito com investimentos da nossa usina aqui de Chapecó. Nós temos condições de fazer 1 quilômetro por dia de asfalto ativando a nossa usina. É só modernizar ela. Temos que melhorar, tem que modernizar e produzir muito mais. Exemplo de um consórcio que tem em Pinhalzinho, que fazem asfalto para tantas outras cidades. Né? Nós podemos economizar muito, né, usando essa estrutura que a gente tem. Tem 57 funcionários, eu acredito, lotados e que trabalham lá na usina. Será que nós não temos condições de fazer 1 quilômetro por dia de asfalto na nossa cidade e começar a asfaltar os bairros e muitas ruas da nossa cidade? Estou colocando aqui. Então nós precisamos fazer uma gestão moderna, uma gestão avançada, onde que não precisamos contratar uma empresa lá não sei aonde para fazer a merenda escolar na nossa cidade, saber que nós podemos comprar o alimento fresquinho, Raquel, do nosso agricultor aqui. Né? Aí nós vamos estancar o êxodo rural, esse recurso acaba circulando, essas divisas acabam circulando na nossa economia local, né? E nós vamos fornecer um alimento fresquinho, né, para as nossas crianças nas escolas, para as nossas crianças na nossa creche. Então é isso, é esse sentimento, é essa mudança que a gente está se propondo a fazer, mas é claro, junto com demais pessoas, através de um conselho suprapartidário, que todos enxerguem, que toda a população ajude a governar a cidade. As pessoas querem fazer parte de um governo, mas elas têm que se sentir parte dessa construção. E é isso. Olha, que nós estamos nos propondo, enfim, a apresentar à população agora enquanto pré-candidato, mas nós estamos principalmente nos organizando através de grupos temáticos, porque quando eu falo em saúde e quando a gente traz, né, o presidente do Conselho Nacional de Saúde para Chapecó, para discutir a questão da saúde, é que nós temos que nos tornar excelência na saúde. Nós temos aqui em Chapecó, né, diversas universidades, também temos faculdades. Por que não buscar a iniciação científica das nossas universidades, que o nosso hospital se transforme no hospital universitário, abrir para campo de estágio, que nós tenhamos mais residências médicas na nossa cidade, transformar o nosso hospital, né, no hospital universitário. Olha Santa Terezinha lá em Joaçaba. Olha, o Santa Terezinha já sabe, está funcionando assim. Então, buscar essas parcerias, né, com o hospital, com a iniciativa privada, para que nós consigamos fazer saúde com excelência. Eu vejo que a gente tem condições de fazer saúde com excelência, é olhar também pela questão educacional, principalmente, que precisamos pensar em hospitais de ensino, em residências, que façam uma simbiose entre educação e saúde. Justamente para valorizar as nossas universidades que hoje oferecem cursos de medicina, enfermagem, farmácia. E precisamos fazer parcerias com a iniciação científica para otimizar nossos atendimentos e melhorar a qualidade dos nossos serviços na área da saúde. Eu sei que a direção dos hospitais tem essa vontade, tem esse sentimento, e nós, por isso, estamos criando grupos de trabalho que são temáticos para discutir saúde, para discutir a infraestrutura da nossa cidade, para discutir educação, mas que nós façamos, enfim, nos dias de hoje, né? Construir um projeto moderno, arrojado e avançado, e acima de tudo que nós tenhamos um grande protagonista para fazer uma boa gestão disso que se pretende para o município de Chapecó. E digo mais aqui, já estou colocando em primeira mão, um mandato só, sou contra a reeleição. Um mandato só. Quero, enquanto pré-candidatos aqui, afirmar, quero fazer um documento autenticado em cartório, que quero ser um candidato só de uma eleição. Quero ser prefeito da cidade só com uma eleição. Enfim, pedir enfim, essa oportunidade agora, enquanto pré-candidato ainda, né, para que a gente possa fazer um novo para a nossa cidade, que ainda tem esperança, Raquel. Nós não podemos deixar né, a esperança de lado. Eu sei que muitas pessoas estão tristes nesse momento que a gente está vivendo na política agora. Já são 3 ministros que já caíram e tantos que estão aí, né, que já está na pendenga, que isso a gente sofre, o povo brasileiro sofre com isso e que reflete, sem dúvida, na nossa economia, mas olhando a nossa questão paroquial aqui da nossa cidade, onde que precisamos ter distritos industrial. Olha essa região aqui do São Pedro, essa região aqui é tão grande, do lado da nossa cidade, não temos um distrito industrial ainda. Temos problema de micro e macro drenagem. Estivemos em Brasília agora há pouco tempo, estamos trabalhando em cima desse projeto. Mas alguém sentou em cima desse projeto, vai fazer 10 anos. Nós estamos trabalhando. O que fizeram com esse projeto? Exatamente. Colocaram onde? Está lá no Ministério das Cidades. E tem questões técnicas que têm que ser reparadas. E nós estamos trabalhando, já fizemos uma conversa com os responsáveis do Poder Público Municipal para que façam as adequações sobre a questão de recursos, principalmente para que seja implementado, porque senão vem o seguinte, vem época de enchente de novo e o povo é quem acaba sofrendo com isso. Olha a rua Pará aqui no São Pedro. É a agenda que a gente já conhece e decora, deputado. A gente já decorou certas agendas. Pois é. Né? Tem um projeto lá e está empacado, então tem que fazer com que esse projeto saia do papel, que é o caso do aeroporto. Há quantos anos se fala sobre a questão da modernização do aeroporto? Assumimos o mandato como deputado estadual, né? Fomos lá olhar, não tinha projeto nenhum. Nem o projeto de viabilidade ainda, porque tem que desapropriar uma área de terra do lado do posto do terminal de passageiros lá do aeroporto. E é quem sabe a indenização por essa desapropriação? Exatamente. O governo do estado, em fevereiro, né? O governo do estado de Santa Catarina tem que fazer um gesto de parabenizar o governo do estado, que assumiu um compromisso em fevereiro desse ano, de desapropriar essa área de terra, que precisa de uma área de terra de 260 mil metros quadrados. Chapecó é um polo regional. Olha, nós temos aí a Chapecoense, depois quero falar sobre a Chapecoense, que nós vamos fazer uma homenagem, uma sessão especial à Chapecoense, agora na quinta-feira, dia 9. O aeroporto é muito importante e as pessoas que vêm para Chapecó precisa ter um aeroporto modernizado, como aquelas que saem daqui, vão para São Paulo, vão para outras cidades. Nós fomos verificar ainda nenhum projeto de viabilidade. Agora, com a desapropriação, com o compromisso do governo do estado, que ele assumiu em fevereiro, de desapropriar essa área de terra, é que começa a sair os projetos ainda, porque recursos tem, só não tinha projeto. Como é que vai sair um projeto se não tem o terreno? Em cima de que terreno se faz o projeto? Quando você vai fazer uma casa, primeiro você tem que ter o terreno. E não tem o terreno. E não tinha o terreno. Então o governo do estado assumiu esse compromisso de desapropriação, né? Em 120 dias, né? O compromisso é de apresentar agora o projeto de viabilidade para, né, onde que está se fazendo os estudos técnicos sobre essa questão do nosso terminal de embarque de passageiros no município de Chapecó, para que possamos, enfim, ter um aeroporto moderno, que as pessoas tenham melhores condições, tenham mais comodidade e oferecer qualidade de vida ao povo de Chapecó, mas também do todo estado de Santa Catarina, aqueles que vêm para a nossa cidade. E voltando, Raquel, sobre o projeto de micro e macro drenagem, diante dos problemas que a gente vem acontecendo na nossa cidade, é que nós estamos realizando audiências públicas e também tivemos audiência pública em Brasília, e é onde fomos buscar informação de que o projeto está orçado em 35 milhões de reais do PAC, e que ainda não saiu do papel por falta de adequações do projeto por parte do governo municipal, né? Conversamos com o Boligon esses dias, ele ficou de viabilizar as coisas que ainda não foram adequadas a essa questão do projeto, e que também a liberação de uma emenda da deputada federal Ângela Albino para que, enfim, pudesse fazer o projeto de recuos de micro e macro drenagem naquela região do São Pedro. Do São Pedro, então, para que esse projeto, enfim, seja liberado. Será que liberado, agora vai? Junto aos ministérios da cidade. Então, nós estamos pedindo, enfim, a celeridade a esse projeto. Não podemos aqui assistir a paralisação de obras como está sendo, e que os recursos já estão assegurados pelo PAC. Agora tem esse contingenciamento, né? Tem que estar em cima, tem que estar cobrando, né? Tem que estar sempre presente e fazer com que esses recursos saiam do papel e venham para Chapecó para se fazer essas melhorias que a nossa cidade precisa. Rebeca, aqui essa região do Ecoparque, pega aqui do Jardim América, aqui do próprio Jardim Itália, onde que atravessa, né, essa zanga na nossa cidade, e que quando dessas chuvas, dessas enchentes, acabam prejudicando bastante a população chapecoense. O projeto está lá. Acho que tem que parabenizar, inclusive, os técnicos que elaboraram esse projeto, mas que ainda se precisa de adequações, né? Precisa de melhorias sobre a questão, principalmente, dos recursos que não foi preconizado junto a esse projeto de lei e o compromisso do prefeito, enfim, de fazer a desapropriação nessas margens, nas ribeirinhas, principalmente, para que esse projeto seja viabilizado no município de Chapecó. Estou trabalhando, estou acompanhando, e nós, né, estamos cumprindo, enfim, com a nossa obrigação, principalmente nas prerrogativas de legislar e fiscalizar. Temos que fiscalizar e acompanhar para que esse projeto saia do papel, como tu falou, saia do papel, porque já é uma novela, já é de muitos anos. Eu não sei se não vai... Olha, eu acho que 8 anos com certeza. O problema, deputado, muitas vezes é esse, né? A gente fala, olha, a vontade, ela é muito grande, mas a obra não acontece. Se fala em plano de aceleração do crescimento, mas nós esperamos pelo menos uma melhora nas nossas BRs, elas jamais aconteceram, né? Ah, tá, temos o acesso que nos liga. Eu até falava do cansaço um pouco disso. Conseguimos fazer um acesso que nos liga à BR, né? O acesso aqui de Chapecó, então ele é muito celebrado. Mas o descompasso, deputado, é que muitas vezes causa esse desencanto. O projeto de macro drenagem daqui a pouco faz aniversário dentro de alguma gaveta. Uhum. A estrada que nos leva para a capital continua sendo a mesma, com PAC 1, PAC 2, o sabe Deus o número do PAC que seja. Veja, em épocas boas, quando tinha recurso, o pessoal vinha aqui e bradava no microfone: tem recurso. Sim. Quando tinha recurso, a gente aprendeu que não, por algum motivo não podia. Agora que a gente vive uma questão de crise, aí é que não pode mesmo. Então é curioso ouvir que sim, que pode, né? Que a gente pode ainda pode sonhar, que pode ser que um dia alguém veja a nossa a 470, a 282, pode ser que alguém enxergue que ela existe e que faça alguma coisa, porque é uma conjunção que é sempre desfavorável. Quando o deputado fala, olha, meu Deus, a cada tópico que o deputado cita aqui, eu já teria pelo menos uma história triste para contar. Não, é complicado isso. Quando o deputado fala em segurança pública, o próprio governo vem e diz, não dá. Não temos agora, não podemos. Nós estamos numa contingência, eu tenho que priorizar o que é possível. Quando fala em saúde, olha, está passando lá, vocês, não sei qual vai ser o seu entendimento, por exemplo, em relação ao projeto que o Mirizio destacou aqui, dizendo, olha, o que conseguimos economizar, nós vamos passar para a saúde e para os hospitais filantrópicos. Já para só fechar esse gancho, então, que é o momento saúde, digamos. Hospitais filantrópicos. Todo mundo está ali dizendo, não conseguimos mais. O próprio conselheiro nacional do Conselho de Saúde disse, o SUS não reajusta. Então, a seringa custa 10, o SUS passa R$2. O município dá um jeito de arrumar os outros R$8 para fechar o valor da seringa, da consulta, do procedimento, da cirurgia. Esse projeto que vocês estão para apreciar e que diz o que a Câmara, desculpa, o que a Assembleia ou os outros poderes conseguirem economizar vai ser repassado à saúde. É um projeto viável? Porque o Disseu Drecha mandou uma nota imediatamente dizendo, olha, vejo poréns. É um bom ou é um mau projeto? É um bom projeto, Raquel. Quando se investe na saúde, seja... é o duodênio, no caso, que os poderes, no final do ano, acabam esses recursos sobrando, no caso de um percentual, né, do orçamento da Assembleia Legislativa. Sim, é como se a Câmara de Vereadores aqui não gastou tudo que podia, que podia gastar, devolve. Tem que reconhecer o esforço do presidente, enfim, na economia, junto à estrutura da Assembleia Legislativa. Então, foi cortado bastante despesas, tem que reconhecer isso, e essa sobra, sem dúvida nenhuma, ela aumentou, né? Vejo que é um bom investimento, apesar de um projeto que cabe, que compete ao Executivo, porque o deputado não pode legislar sobre matéria financeira, cabe ao Executivo esse movimento, esse esforço que está acontecendo por parte do presidente, mas também de todos os deputados, diante da situação, né? A saúde em muitas cidades, enfim, está na UTI. Os hospitais filantrópicos que são mantidos pelas mantenedoras, as irmãs mantenedoras de diversos municípios, fundações, diversos municípios do estado de Santa Catarina, estão enfrentando muitas dificuldades. E isso também faz com que acumule esse atendimento nos hospitais regionais. Que a política do governo do estado é fortalecer os hospitais regionais, que nós tenhamos hospitais regionais que sejam mais equipados, né, que ofereçam mais condições. Pouco é essa política que o governo do estado, através da Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina, que se invista mais nos regionais. Vamos colocar aqui em Chapecó, nós temos de 53 especialidades que nós temos no Brasil, 47 estão em Chapecó, que acabou sendo um polo regional no atendimento à saúde, como também é o caso da educação, da universidade. Né? Isso acontece também na questão da saúde. Há pouco tempo, há um tempo atrás, né, falava assim em centro de saúde, e nós iríamos aonde que o povo ia, olhava mais Passo Fundo. Hoje Chapecó é um centro de referência, temos 47 especialidades e nós vamos lutar para ser excelência, chegar nos 53. Conquistamos agora há pouco tempo aqui o hospital, no nosso hospital regional, que vai estar fazendo aí os procedimentos na oncologia infantil. O nosso hospital está sendo ampliado, isso é muito importante. Antes a oncologia infantil tinha que ir para Florianópolis. Então aquela nossa luta, Raquel, de a gente diminuir as ambulâncias de terapia, é muita ambulância que vai ainda para fora de Chapecó. Então nós temos que conter essa despesa e investir aqui. Então quanto mais saúde, mais condições a gente ofereça para a população de Chapecó, mas também de toda a nossa região, é menos custo ao estado. Então, sem dúvida nenhuma, esse projeto é muito importante, é uma boa iniciativa, né? Por mais que tenha que ter um pacto com o governo do estado, com o governador, até e porque quem vai gerir, isso quem também vai, não gerir são os vai ser a secretaria, não vai ser o deputado que vai gerir esses recursos, mas essa vontade, esse sentimento dos deputados, eu faço parte da comissão de saúde lá na Assembleia Legislativa, nós temos muito debatido. Temos que investir em saúde, mas sempre falo que saúde não é doença. Nós temos que investir em saúde, temos programas sociais, tem que investir na habitação, temos que investir, enfim, quando mais médicos, remédios. Não podemos deixar as pessoas ficarem doentes para daí ir ao médico. Então nós temos que investir em mais médicos, por isso que a residência médica é muito importante, essa parceria com a iniciação científica das universidades que nós temos aqui, tanto a UNO Chapecó, como também temos a Universidade da Fronteira Sul, que são importantes parceiras, que a gente aproveite, né? Que Chapecó seja inteligente nesse sentido de buscar essas parcerias junto com os nossos hospitais, e tenho toda a certeza que é de interesse, né? Das direções dos nossos hospitais, do nosso hospital aqui de Chapecó, para que nós venhamos a promover melhor a saúde e que nós sejamos eficientes na saúde em Chapecó e que se torne uma grande referência, tendo todas as especialidades que nós temos a nível nacional, que são 53. Deputado, é interessante a conversa, porque como o deputado já vem munido de informações, está no exercício do mandato, ele consegue fazer algumas conjugações, consegue dizer, olha, não, é possível fazer assim, é possível fazer dessa forma, muitas vezes ele consegue dizer, olha, dá para ir não ao encontro do que diz o governo, ou os governos no plural, mas de encontro, dá para dizer, não é bem assim não, é possível apostar numa gestão otimizada, é possível enxugar, eu entendo na soma da sua fala, que existe aí um campo de possibilidades a ser explorado, que é bem contrário ao que eu escuto muito assim a fala do esgotamento, da falta da possibilidade e fundamentalmente da falta de recursos, é o que mais se ouve aqui quando se entrevista gestor público em qualquer instância, é o entendimento de que, olha, chegamos no teto, não temos mais como

Conheça a Casa de Repouso em Barão de Cotegipe, com a experiência de mais de 25 anos em Caxias do Sul. Traz para a nossa região um tratamento de referência para a pessoa idosa. Possui uma estrutura de mais de 24 mil metros quadrados, com área verde e acomodações diferenciadas. Para cada paciente é elaborada uma programação de atividades específicas, com opção de caminhadas, oficina de arte, ortoterapia, biblioteca, fisioterapia, educação física, psicologia e fonoaudiologia, tudo acompanhado com um profissional qualificado. Conheça a Casa de Repouso Carinho e Dedicação para o Idoso. Telefone 3523-1355, em Barão de Cotegipe. A Casas Bahia está mudando todo o seu estoque para você mudar a sua casa toda. Smartphone Galaxy para dois chips com câmera de 5 megapixels por apenas R$ 49,90 mensais. Isso mesmo, é um Galaxy com câmera de 5 mega, só R$ 49,90 por mês. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. O orçamento está apertado? Conheça dicas simples para reforçá-lo. Acesse consumosocial.com.br. A vida é feita de escolhas. Por exemplo, quando vê uma criança na rua pedindo esmola, o que você faz? Põe a mão no bolso ou põe a mão na consciência? Você dá uma moedinha ou ajuda a dar um futuro? Pois é, uma criança não pede esmola por escolha, mas você pode escolher. Não dê esmola e proteja o futuro. Uma campanha do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Prefeitura de Chapecó. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. Parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Dez horas, 3 minutos, e aí a gente tem então a fala, é uma fala mista, é uma fala de quem é pré-candidato do PCdoB, que é o deputado estadual César Valduga, pré-candidato à Prefeitura Municipal, e ele vai na contramão, ele diz, olha, dá para fazer, dá para enxugar e dá para otimizar. Então, talvez esse seja o resumo, deputado, da sua fala. Ao mesmo tempo, é claro, fala como quem já está lá na capital, já descobriu em muitos momentos o caminho, né, a ser feito, já tem uma certa vivência, é primeiro mandato, mas já tem uma experiência como deputado estadual. Mas aí, Valduga, vem aquela questão. O Pedro Viana hoje fez um resumo muito legal, muito didático, ele meio que nominou os pré-candidatos, hoje de manhã no jornal. Aí ele disse, olha, pelo PCdoB, o César Valduga, pelo PSB, o Luciano Buligon, pelo PMDB, Gilberto Anhulim, pelo PT, continua a dúvida entre a Luciana e Carminati, o Pedro que sai, e os partidos pequenos, os chamados partidos nanicos, aí se reuniram e apostam no nome do Gui Pereira. Quando a gente elabora ou se pensa em um projeto de governo, todos eles são muito bons. Eles animam, não digo a todos na sua essência, 100% não, mas são motivadores. O que muitas vezes cria obstáculos é a coligação, porque entra a política partidária, aí entra a negociação pelo cargo. O Temer disse, farei um ministério de notáveis. Aí ele não conseguiu chamar os notáveis, porque os partidos empurraram goela abaixo quem eles queriam, senão o Temer não governava. Dá para dizer, olha, o PCdoB vai comprar essa briga, não se coliga. Não vai ter, vou fazer de notáveis mesmo, vou fazer um secretariado técnico e não vou aceitar esse jogo de empurra que os partidos coligados fazem. Dá para pensar em sair sem coligação ou a coligação já prevê aquela diferença entre o ideal e o real? Certo, quando acontece uma coligação, Raquel, é porque, enfim, conjugam-se numa coligação as ideias, né? E se fortalece, inclusive, as ideias, né? Quando a gente fala em apresentar uma proposta de construir o governo, de pessoas técnicas ocupando espaços técnicos, isso se faz necessário numa política avançada, num projeto moderno que nós queremos para o município de Chapecó. Quando nós falamos em fazer um governo onde que as pessoas, onde que a população se sinta representada, mas também façam parte do governo, que elas se sintam parte desse projeto, é a coisa mais dignificante que tem. E é digna do povo chapecoense fazer parte, de a população ser ouvida, de ser recebida, de dar sugestão, ideias para um projeto que nós queremos para o município de Chapecó. Então, nós estamos dialogando realmente com alguns partidos, onde que estão conjugando as ideias. Dá para falar em afinidade? Dá para falar em afinidade com alguns partidos desses que eu citei aqui? Nós estamos dialogando. Primeiramente, é o seguinte, Raquel, dizer que eu estou há muito tempo no PCdoB, não mudei de partido. Sim. Né? O tempo, já são mais de 20 anos que eu estou no PCdoB, nunca mudei de partido. Até porque muitas coisas se plantam por aí, ou o Valduga vai mudar, ou vai sair, né? Eu nunca mudei de partido, estou muito contente no partido aonde estou. Tive a oportunidade de ter sido o vereador mais votado por duas legislaturas na nossa cidade. A Chapecó, a população chapecoense me ajudou a eleger deputado estadual. E eu, assim, tenho um compromisso muito grande com o povo chapecoense. É isso que, enfim, me faz a estar discutindo um projeto dessa envergadura, de uma responsabilidade que a população chapecoense me chama. É uma voz muito forte na cidade pedindo essa renovação, pedindo mudança, pedindo uma coisa nova. E nós estamos dispostos, estamos construindo, ouvindo principalmente a população chapecoense e agora também através dos grupos temáticos. Então estamos conjugando com diversos partidos, como o PDT, como o PMDB, também estamos conversando, estamos conversando com o PPS, com o PTdoB, com o PMN, com o PV, o Rede, o PSDC, o PROS, o PDT, estamos dialogando. Estamos dialogando com diversos partidos. Existe algum crivo no sentido de, olha, como já falou, o PMDB já falou, enfim, o PT já falou, vamos pela ótica. Como o movimento em Brasília é muito recente, o PT já vem dizendo, quem foi favorável ao impedimento da Dilma, com esses partidos a gente não coliga. Então já está havendo um jogo de exclusão, digamos assim, o que, que não vai fechar de todo jeito. Eu não sei o que acontece na próxima semana. A princípio, o Partido dos Trabalhadores, em nível nacional, disse, olha, não tem como a gente coligar com quem nos tirou, com quem nos derrubou do poder. O PCdoB tem alguma restrição a algum partido ou não? Raquel, é o seguinte, eu estou preocupado com Chapecó. Com a população chapecoense, a questão paroquial da nossa cidade. Agora é um projeto municipal, aonde que nós temos que nos preocupar com a população chapecoense e os avanços que nós temos que ter aqui na nossa cidade, pensando em desenvolver nossa economia, quando falo aqui em aeroporto, de projeto em microdrenagem, quando dá essas enchentes na nossa cidade alaga. Alaga, são 35 milhões que estão lá contingenciados e que tem que fazer algumas adequações e que estamos trabalhando em cima disso. Nós temos que resolver essa questão aqui que vem lá de cima do Boa Vista, do São Pedro, que vai lá para o Jardim América e vai para o Eco Parque. A nossa cidade alaga. Nós temos que nos preocupar com Chapecó. Né? Então não tem essa questão restritiva. Essas pessoas que se opõem ao projeto local, né, que já está aí, já há 12 anos, que querem mudança, que querem renovação, nós estamos dialogando com esses partidos. Deputado, eu vou logo na veia, porque tem muita participação, WhatsApp, telefone e e-mail. Então agora, desculpa a fala assim, truncar a sua fala, mas é que o ponteiro está correndo e tem muita colocação. Nessa linha do pode ou não pode, conjugar ou não, há a resistência, porque aqui o ouvinte, ele não colocou o nome, mas ele faz aquela história, ele cita a possibilidade do atropelo. Ele diz o seguinte, se o João Rodrigues vier concorrer à prefeitura, quem assume lá em Brasília é a Ângela Albino, presidente do seu partido. Ela é a segunda suplente. Ela já foi, né, tipo assim, via um arranjo do partido do PSD, ela já conseguiu por esse arranjo assumir, voltou, né, foi puxada aí para não votar a favor da presidente Dilma, mas a gente vê que há um alinhamento em Florianópolis entre PCdoB e PSD. É possível que seja que o seu nome aqui seja atropelado por um alinhamento vindo lá da capital, o ouvinte diz, pois é, aí então, se o João sair, fica a vaga lá em Brasília, a Ângela Albino assume a vaga, negocia a situação dela lá em Florianópolis, e aí o que, que acontece aqui? O seu partido lhe lança candidato aqui contra o João Rodrigues, que deu a vaga para sua presidente? Raquel, é o seguinte, eu não faço negociata. Eu não faço negociata. Não faço. Aí teria uma postura independente eu aqui em Chapecó. Não faço. A minha participação no governo tem questões pontuais que, historicamente, não vou abrir mão. Então, que é não bom tem essa Santa Catarina, de vir o que é bom para comando Santa Catarina, de estou junto com o governo. Teve questões que, pontuais que eu não pude seguir, né, a orientação do governo, que foi a questão do plano de cargo e salário. Não votei. Eu votei com os professores. Fiquei com os professores. Eu não concordei que a regência de classe fosse incluída no piso dos professores. Eu não concordei, votei contra o governo. Votei também contra o governo na questão do 24/48 da Polícia Militar, né? Então teve questões pontuais que eu não segui a orientação do governo. Então, o governo sabe que tem questões independentes, questões pontuais que nós, né, historicamente, que envolve a questão da biografia. Eu não vou colocar meu discurso no lixo, Raquel. Nunca coloquei. Nunca. Olha, eu não faço negociata. E vai tem ser alguns que, cobrado, deputado. E muitas vezes até planto por aí. Sim. Mas quem me conhece sabe. Que não há atrelamento. Não há. Olha, não mas há claro que isso é impossível. Não, eu já vou acelerando há. E clareando. Chapecó, eu sou porque... pré-candidato a prefeito, né? Independente de, enfim, lá de Brasília, independente de aqui Florianópolis. De Florianópolis, sou pré-candidato a prefeito. Okay. Não faço negociata, o nosso partido não faz negociata. E a gente tem essas questões pontuais que historicamente, e que envolvem inclusive a nossa biografia, né, a nossa luta e a nossa história como vereador e também enquanto cidadão chapecoense que ouve muito a população, que vai para os bairros, que ouve o sentimento do povo chapecoense, e é esse respeito que eu tenho com o povo, é que eu tenho que manter os princípios o qual eu fui confiado no pleito eleitoral. Ok. Isso muito, muito colocado de uma forma muito clara aqui, eu seguro isso para mim, porque aqui todo dia uma ideia nova, uma possibilidade nova, mas então ficou bem acertado isso. O ouvinte aqui não tem o nome, mas ele diz, olha, acho que o Valduga tem dificuldade em se alinhar, por exemplo, em dizer se é golpe ou não. O PT fez essa crítica ao Valduga, se ele seguir os seus pares no Senado, vai dizer que foi golpe. A pergunta é, então por que que não recorrem ao Supremo, de se houve mesmo golpe, e enfim, disse, olha, tem que ler a revista. Raquel, são várias interpretações jurídicas que tem sobre essa decisão. São várias. E digo mais, eu não vou responder pelos atos daqueles que fizeram coisas erradas. Eu não vou responder em hipótese alguma. Eu vou responder pelos meus atos. E diga-se de passagem, se alguém pecou, se alguém fraudou lá, tem que ser punido exemplarmente. Isso eu quero deixar bem claro para toda a população chapecoense. Aqui fica difícil, tem um ouvinte, ele não quer se identificar, não diz o município, ele só diz, olha, no nosso município tem para cada 17 habitantes um funcionário público. E a folha de pagamento já se aproxima de 50%, quer dizer, ele acha que o município pode quebrar, então ele se ressente aqui do excesso de... A lei da responsabilidade fiscal, muitos, enfim, trabalham sobre o teto da lei da responsabilidade fiscal. Raquel, nós não podemos estar olhando essa questão de teto, isso aqui é um dever da gente. Ou seja, esse negócio de gastança com cargos de confiança, cargo comissário, isso aí tem que acabar. Ah, Gilberto justamente diz aqui, ó, Valduga. Tem que diminuir sensivelmente. Que tal contar as secretarias, ou formá-las, enfim, só com técnicos, sem a cota dos vereadores eleitos, chega de vitrines. Eu acho que esse jogo é pesado, mas será que é possível comprar essa briga? Com certeza, tem que reduzir bastante, drasticamente. E drasticamente. Nós temos que nos adequar à situação que nós estamos vivendo. Nós temos que pensar no povo que precisa de saúde, que precisa de educação, que precisa melhorar as estradas. Olha o homem do campo, as estradas estão o fim da picada, muitas estradas. Tem que melhorar nossas estradas, tem que fazer sobrar esse dinheiro, né? Ou seja, a prefeitura não é cabide de emprego, minha gente. Não é cabide de emprego para acomodar os seus apadrinhados, para acomodar o tomar lá da cá. Tem que acabar com esse negócio. Tem que acabar, né? Nós queremos reduzir bastante, Raquel, mas bastante mesmo. E isso tem que fazer parte da nossa proposta de governo. É o que me move. Né? É o que me move, senão eu ia cuidar da minha vida. Ok. Né? Que cuidar da minha vida. O meu sentimento é esse, é de fazer um mandato sem reeleição, mas fazer um mandato que seja à altura, digno à população chapecoense, olhando o homem do campo. Lá os nossos agricultores que tem que melhorar as estradas, tem que ver a questão da água lá da Baronesa, enfim, que falta água em várias comunidades do nosso interior, principalmente as estiagens, né? Já prevendo as estiagens que poderão vir lá no futuro, olhando sobre a questão, por exemplo, aqui de micro e macro drenagem, nossa cidade tem que fazer sobrar dinheiro, tem que sobrar. Chapecó tem um orçamento de 750 milhões por ano, 2 milhões por dia. Né? Bom, 2 milhões por a dia. Gente vai seguindo tem aqui, que aplicar deputado, bem esses recursos. Porque esse é um assunto que essa história do cargo de confiança toca em muitos pontos nevrálgicos e, olha, a participação não para. Então, eu vou começar a correr e vou resumir. O ouvinte aqui diz, espero realmente que o senhor chegue à prefeitura e olhe para o servidor de carreira, porque estamos abandonados, né? Mantemos o serviço público, mas não veem isso. Todos, antes de assumir, falam a mesma coisa e depois esquecem, colocam comissionados que ganham bem, aí e os comissionados passam e fica o funcionário de carreira, né? E são pessoas, muitas vezes, sem qualificação, entram por política, fazem estrago que o de carreira depois tem que consertar. Tem toda a razão. Então ele diz, olha, tem toda a razão. Seja diferente e, por favor, olhe para os funcionários de carreira, estamos pedindo socorro. Estão, e com toda a razão, Raquel, quando eu falo assim, porque o funcionário de carreira entrou, ele é concursado, ele é o maior patrimônio que o município tem. Então nós temos que cada vez mais qualificar esse servidor, né? E o que é que acontece? É que daí entra lá um comissionado, um cargo de confiança, que muitas vezes é leigo no, né, no setor que ele vai trabalhar, não conhece. O servidor fica indignado pela questão da valorização, principalmente. Por isso que eu falo que o servidor público é o maior patrimônio que Chapecó tem, e esse tem que ser valorizado, tem que ser cada vez mais qualificado, até porque ele está lá para cumprir com a obrigação. E, enfim, o poder público, muitas vezes, não digo só aqui, em tantos outros lugares, mas ele acaba ficando de lado e sendo um espaço ocupado por aqueles que estão chegando depois e que desconhecem, né, a função que vão estar exercendo. Então tem que acabar com isso. Pois é. É um desafio. Olha, Valdugão, é um desafio. Para nós é um desafio. Todo dia é um desafio, Raquel. Pois é. Todos Vamos os lá. Dias é um desafio. Eu vou correr ainda mais. O João Antônio pergunta se é candidato a prefeito em 2016. Já disse que sim, então isso já é ponto Sou pacífico. Pré-candidato. Sim, pré-candidato. Mas é o que a gente pode acertar, né? Candidato é só quando a legislação permitir que se fale. Exato. Então, no campo, continua. O Gesmar diz o seguinte. Qual é o programa ou projeto que defende? Na campanha, o PT não apresentou nenhum programa de governo, somente mentiras. O Gesmar está chateado com a questão do PT. Não sei se... eu acho que já foi bem explicitado aqui que vocês têm comissões, que estão discutindo ponto a ponto, né? Enfim. Raquel, é bom esclarecer isso aqui, viu? Nós estamos, então, já criamos os grupos temáticos. Como a gente estava discutindo a questão da saúde, veio, inclusive, a participação de universidades... Né, da academia, para discutir a questão da saúde, para fazer uma saúde com excelência. Bem, inclusive, a direção do Hospital Regional, até eu quero agradecer também a direção do Hospital Regional, das universidades, enfim, das faculdades da nossa cidade e também diversas lideranças do nosso município de Chapecó, quando debatemos a questão da saúde. Então, esses grupos temáticos que a população vai tomar conhecimento dos dias que vão acontecer para nós, junto com a população, discutir o que nós temos que melhorar, o que nós temos que avançar. Tem coisas que estão funcionando, que está dando certo. Agora tem coisas que não funcionam e que tem que começar a funcionar, e sem dúvida vai fazer parte desse debate nos grupos temáticos para que possamos apresentar esse projeto, né, de governo que sem dúvida nenhuma vai fazer a diferença para a nossa cidade de Chapecó. Não a cidade, só a cidade, mas também o nosso interior. Olha, deputado, eu lhe falava no intervalo e qualquer candidato, seja ele a vereador, seja ele futuramente a presidente da República, ele vai ser cobrado pelo momento atual que a gente vive e por uma postura. Lhe falei isso tanto no ar como fora do ar. O que o mais ouvinte faz nessa tônica é isso, essa conjugação. Então, vou fazer aqui, resumindo telefone e e-mail. O Antônio diz o seguinte, olha, você veio na minha casa, pediu voto, eu votei, agora, apoiando a Dilma não dá. e dizer ele e lançar-se a prefeito apoiando a Dilma não tem condição. Outra alusão, e eu vou resumindo, Eduardo também faz nesse mesmo sentido. Ele diz, é lamentável que o seu partido, junto com o Partido dos Trabalhadores, tenha pego um país em boa situação e acabado com ele. Entregar um país falido, porque só de discurso a nação não sobrevive, né? Aí não governaram em causa própria, estou correndo, né? Fizeram propaganda enganosa. E aí vem a questão da defesa da Dilma. E ele diz, olha, deputado, estamos cansados dessa política socialista, temos Cuba, temos Venezuela. O que o senhor tem a dizer? Vai continuar com esse discurso? Então, o Eduardo e o Antônio, que cobram a questão do alinhamento ao Partido dos Trabalhadores. Eduardo, sobre a questão da nossa participação e também sobre a questão do nosso projeto municipal, quero deixar bem claro que no nosso projeto as pessoas estão acima das letrinhas. Estão acima dos nossos partidos. É esse entendimento nessa construção que nós estamos fazendo para o município de Chapecó. Quando falo em fazer uma política moderna e avançada, inteligente. E acima de tudo, né, assumido esse compromisso de não querer reeleição, até porque sou contra a reeleição, de fazer uma gestão. Uma gestão é apresentar um projeto que seja acima das nossas letrinhas partidárias e que a população chapecoense se sinta parte desse projeto e ajude a construir um projeto que nós queremos de cidade, de município, pensando o homem do campo ao homem da cidade. Quando se fala nisso, deputado, existe a questão ideológica do partido, é PCdoB. E aí nisso os ouvintes fazem algumas alusões, porque tem uma questão pontual agora, a invasão da Floresta Nacional aqui. Aí o Eugênio pergunta se o deputado vai passar lá e vai apoiar os camaradas que estão no acampamento do MST na Floresta Nacional. E o Renan quer saber pontualmente a sua opinião em relação à invasão do MST na Floresta Nacional. É o resumo de algumas intenções de perguntas aqui. Olha, Raquel, eu tenho bem claro que, enfim, nós temos que construir um projeto de sociedade onde que todos sejam felizes, onde que todos possam trabalhar, onde que todos possam viver, né? É essa construção que nós estamos fazendo para o nosso município de Chapecó, né? É fazer as coisas acontecer, é pensar em desenvolvimento econômico, é oferecer condições, é promover a dignidade humana, é enfrentar os problemas detalhadamente e criar perspectivas de forma bem planejada e também bem elaborada. Bem elaborada. Então, essa resposta que eu quero dar, enfim, a todas as nossas ações, a todos os nossos envolvimentos. E é esse sentimento público, é essa energia que eu tenho perante e essa responsabilidade, esse compromisso que eu tenho com a população do nosso querido município de Chapecó. Essa é a resposta. Ok. O Henrique, bom, finalizando, o Anderson, ele pergunta se acha justo o Congresso aprovar salários dos deputados, dos ministros, né? Com toda a crise que a gente passa. E termino com o Henrique, que agradece a visão. Ele coloca dessa forma, que agradeço o Valduga pela visão que tem, concordo com a questão de ter apenas um só mandato, né? Tem as pessoas que entram na política têm que ter um currículo, tem que ter coerência com isso, e os ministros deveriam chegar ao cargo por votação e não por indicação, nos diz o Henrique. Dessa forma, eu resumi pra caramba, deputado, as perguntas dos ouvintes. Concordo com o Henrique plenamente, viu, Henrique? Parabéns pela colocação. Discordo desses aumentos que estão tendo a nível nacional, né? A inconsequência de muitos inconsequentes diante desse quadro que nós estamos vivendo no Brasil não permite fazer esse tipo de ajustes, não permite, a nossa economia não permite, até porque a gente vê muitas vezes os hospitais pedindo socorro, hospitais estão na UTI, né, pedindo custeio, não é nem tanto mais investimento, porque há muito tempo atrás, quando se falava em hospital, né, se queria aumentar recursos para aumentar a estrutura. O que nós precisamos é ter mais médicos, né, precisamos ter mais saúde, precisamos ter mais educação, mais universidades, para criar perspectivas, né, para aqueles que estão chegando, programas para o nosso jovem, principalmente. Nós vivemos o mal do século, temos que criar condições de geração, emprego e renda, desenvolver a nossa economia pensando em inovação tecnológica, né? Inovação tecnológica vocacionada à nossa região, Né? Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, e temos esse compromisso de criar, de promover a dignidade humana para as pessoas, trazendo desenvolvimento econômico, melhorando a nossa logística, melhorando, né, o nosso aeroporto, trazendo geração, emprego e renda para a nossa cidade. Então, o prefeito, os gestores, têm que ser os animadores e serem protagonistas desse projeto que nós precisamos para o Brasil, mas também para Chapecó. Sou contra esses aumentos, completamente contra esses aumentos que tiveram, inclusive com justificativas de não sabiam o que estavam votando. Olha só, né? Olha só o quanto está desqualificado. O quanto está desqualificada a Câmara, os deputados federais, que sequer olharam o projeto e votaram pela gastança. Foi a criação dos mais 14 mil cargos. Exato. Deputado, nosso tempo se encerra, eu agradeço a sua participação e tenho aqui uma iniciativa simpática, né? Que é parabenizar a alegria que vem sendo, né, o desempenho da Associação Chapecoense de Futebol. Como é que é isso lá? Não sei se é lá na Assembleia, se é aqui, como é que é? Convidar toda a população chapecoense. E que muito meritório, enfim, nós estamos apresentando um ato de solenidade, um ato solene à nossa querida Chapecoense, então um ato solene em homenagem, né, pela conquista do Campeonato Catarinense. Então, faremos na próxima quinta-feira, agora, um ato solene em homenagem à nossa querida Chapecoense, às 19 horas, no Centro de Eventos Plínio Olindo Denês, e vamos homenagear a diretoria, os conselheiros, as torcidas, e em nome de toda a associação entregaremos uma placa à colaboradora mais antiga da Chapecoense, que é o caso da dona Jurilde Batista. Então, vai ser uma honra muito grande e gostaria muito de contar com a presença da população, não só de Chapecó, mas também da nossa região, promovendo esse ato solene e que muito meritoso, muito meritosa vem nesse momento, numa campanha fantástica, bonita e que promove, Raquel, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento econômico na nossa região, né? Promove a alegria, o entretenimento, muita gente vem para Chapecó, leva o nome de Chapecó, a gente tem que parabenizar a nossa chapecoense e muito justo, portanto, essa homenagem aprovada por todos os deputados estaduais, pelos 40 deputados estaduais do estado de Santa Catarina, pela conquista do Campeonato Catarinense de Futebol em 2016. Quero reiterar aqui o convite e convidar você, Raquel, que venha também, participe desse momento tão importante que é esse ato solene em homenagem pela conquista do Campeonato Catarinense de Futebol. Agora é já, 9 de junho. Deputado, quinta-feira, às 19 horas, Centro de Eventos. Centro de Eventos, obrigada pela participação. A você que nos acompanhou, obrigada pela audiência. A gente se despede por aqui. Para variar, extrapolamos todo o tempo, vamos nessa corrida e voltamos amanhã. Um abraço e até lá. Super Conta AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconta.com.br.